Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dance Listening Point, programa que traz para dentro do seu computador o melhor da balada. Quem não enche a cara na balada vai lembrar de todas essas músicas que a gente rola no nosso programa. Falando em lembrar, você pode acessar o nosso site, o listeningpoint.sites.uol.com.br, e ouvir de novo todas as edições que a gente já divulgou no nosso programa, não só do Dance Listening Point, como também dos outros dois programas que a gente tem lá na nossa coleção. Hoje nesse programa eu vou rolar muitos lançamentos. Vou rolar a nova de Benny Benassi, vou rolar Renegade Masters, som maravilhoso, e vamos abrir com Jim Cuneta, Come Rain, Come Shine. Curte aí, galera, esse é o Dance Listening Point. now, it's time to sing along. Vocês podem perceber, hoje está dando tudo certo, só viradas espetaculares, hein? Vocês acabaram de ouvir DJ Marbax com Sometimes e tá entrando aí Benny Benassi, Who's Your Daddy? Por favor, nos e-mails, mandem as notas para essa música que a gente acabou de rolar. Renegade Masters, Crystal Shift. É espetacular essa música, não tenho o que falar dela. Vamos começar agora a curtir 13 Cash, featuring Inexus, lembra? Dream On, Black Girl. Why? samples e mais samples e mais samples e mais samples nessa mistura louca chamada Mescal do Speedwave, som que fecha mais uma edição do Dance Listening Point. Ó, ainda virei ainda com a nossa vinhetinha, hein? Rolamos antes Renegade Masters, rolamos antes, na verdade, 13 Cash e com o sample também de In Excess, Dream On Black Girl, a maravilhosa de Renegade Masters, que eu quero muito falar dessa música, Crystal Shift, lindíssima. Rolamos a nova de Benny Benassi, Who's Your Daddy, DJ Marbox com Sometimes e abrimos com Gene Cuneta, Come Rain Come Shine. Começamos mais soft, terminamos na porrada. Eu curto, tem jeito. Continuo aguardando os e-mails de todos vocês dizendo o que vocês estão achando das nossas edições lá no listeningpoint.sites.uol.com.br ou então lá no Orkut, hein, rapaziada. Não deixem de deixar as mensagens lá. Até a próxima semana. Abraço!